Salvador, tem 3265, quanto espera a prova, pista no zero. 3265, tá linda, cola pista 10, já tá de 100 graus com meia dúzia nova. Linda, cola pista no zero, tá 3265. Interceptou o localizador, visual gol no zero, gol no 271. Complete VLS, chame a torre em 11895, bom pouso, gol no 271. Complete, chame a torre 1189, obrigado, até já. Adoro, 3517 para o táxi, 100 a bordo, 3:40, alterna, São Luís. Está 3265, decolou 04, 1198, controle. 198, grato, 3205, bom dia. O 317 da Trip prossegue via Alfa, prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto, meu ponto de espera. Juliette Alfa, reportar pronto, ponto de espera, 317 Trip. Torre Salvador, muito bom dia, gol no 271, na final da 1-0, vai passar o externo, baixado, travado, visual. No 271, eu tô no visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 10 nós. Livre pouso na 10, no 271. Salvador, trip 5317, ponto espera 10 pronto. Ali mantém, pista 10, trip. Ali mantém, 317. Bruno 271 no solo 08, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette para meia dúzia. Oi, bom dia, do Juliette, Whisky, Juliette, Whisky. Whisky, Juliette, Whisky, bom dia. No pátio 3, posição 10, autorização para um giro de motor aproximadamente 5 minutos em marcha lenta. Tô ciente, aporte ao término. Juliette. D5317, tem nível de decolagem da 10, 200 de 070 graus com 7 nós. Nível de decolagem, 5317. Controle Salvador, trip 5317. Trip 5317, boa tarde, senhor. Bom dia, senhor. O transponder 5071. Afirmativo, 5071, trip 5317. Da 3265, chame Recife em 1251, alterno 3325, bom grupo. 251, 3325, tá. 3265, boa. 317, agora sim, contato radar cruzando 2000 pés, suba ao 380. Conversista, intercepta radial 350 do VOR Salvador. Afirmativo, radial 350 do VOR Salvador por 20 milhas, 5317, ascensão 380. Torre Salvador, bom dia, Gol 1331, informação ECO, autorização São Paulo, Congonha. Gol 1331, muito bom dia, está autorizado para Congonha, nível 360, decola da 10, saída da EL, Leda Bridge, em Bridge intercepta a Upper Zulu no meia, prossegue Bravo até o Zulu, Trivia, Peru 58, conforme a rota prevista em Notam. Aciona 5013 em transponder, 119,8 é a frequência do controle. Autorizado São Paulo, 360, decola pista 10, Dael, Leda Bridge, Paz Bridge, Brasil no meia, Bravo Hotel Zulu, Trive, Abreuís 58, transponder 5013, controle 19,8, 1331. Alinhamento correto, chama para o posto no 08, gol. Roger. Oh, eu tô em Whisky Juliette Whisky, concluído o giro, muito grato e bom dia. Bom dia, Whisky Juliette Whisky. Chame Centro Recife, 12545, alterna 12685, bom. 2545, 2685, 5317, boa. Gol 1-3, 3 Sona, posição 8, puxa acionamento. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi, 0331. Autorizado, chama táxi, 0331. Táxi ou Gol 1331, 168 a bordo, 3 horas e 45 minutos, alterna Galeão. Prossegue via Juliette Alfa, me chama próximo ponto de espera, 1331. Juliette Alfa, me chama no próximo ponto de espera, 331. Gono 331, próxima ponte de espera da 190, pronto. Gono 331, autorizado a alinhar decolar pista 10, o vento é de 100 graus com 7 nós. Autorizado a alinhar decolar pista 10, Gono 331. O 331 decolou os 30, 119.8, controle, bom voo. 19.8, boa. Controle Salvador, bom dia, Gol no 331, cruzado 1.700. Bom dia, contato radar na decolagem, só 3.620, saída da... Dael 3.620, Gol no 331.